Apocalipse de Jesus para os simples de coração que se encontram em todas as camadas sociais, em todas as religiões, em todos os partidos políticos, nas ideologias, nos lares, nas ruas, em toda parte. Os simples de coração formam o rebanho único de nosso Senhor Jesus Cristo. E para eles é a nossa palavra, no improviso, nascida do coração, pois o Cristo de Deus nos alertou para este fato. Quando foram, disse, levados aos tribunais, não devereis temer, porque naquela hora não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que falará por vós. Já expliquei aqui o significado de tribunal. Muitos ficam simploriamente esperando um processo jurídico, qualquer coisa, uma convocação, um tribunal para dar o testemunho de Jesus. Não, o tribunal é a vida. Advogado de defesa, promotor público, juiz, são os acontecimentos, são os nossos atos perante a vida. Neste momento eu não deixo de estar diante de um tribunal. E todos aqueles que me escutam, estou aqui com simplicidade, confiante em Jesus nosso Senhor, na certeza de que o Espírito Santo saberá usar esse instrumento humilde para dar o recado que tem que ser dado. Porque vejam vocês como é importante o Apocalipse. Já expliquei aqui, quem manda os missionários à terra é um senhor chamado Jesus. O tempo vai provar, e não vai demorar tanto tempo assim. É ele quem manda os formadores de religiões, os grandes políticos, os economistas que vêm reformar. É ele, quando o amadurecimento da humanidade permite. Portanto, a origem é uma só. A vivência na terra é que cria caminhos distorcidos. Porque a mensagem vem para criaturas que precisam evoluir. Infelizmente, na terra, é impossível afastar o estigma da ignorância. E elas não são elevadas ao mestrado com facilidade. É como a criança, que primeiro tem que passar pelas letras primárias até chegar ao mais alto que puder, se lhe for concedido pelos seus atos anteriores em vidas sucessivas que todos nós temos. Há pouco, Luciano conversava comigo sobre a comparação flagelos e trombetas que eu fiz aqui quando comecei a explicar os flagelos. E eu disse, é uma oportunidade que você me dá para explicar semelhanças e diferenças que muitos estudiosos verdadeiros do Apocalipse já concluíram também, e é uma verdade palmar. Nas trombetas, a humanidade ainda tem oportunidades mil para a remissão. Nos flagelos, não. Está dito logo no princípio que a consumação da ira de Deus, consumação, consumatum est, quer dizer, já está consumado, já está decidido. Vejam que nas trombetas, quando elas tocam, os fatos que elas anunciam passam a atingir os homens diretamente a partir da quinta. Por favor, é bom conferir aí. Eu não trago nada escrito. Estou falando aqui de improviso. E mais nos flagelos, a coisa vai direto em cima do ser humano. Desde o primeiro flagelo que diz assim. Já estou aqui no terceiro. Você já tem em mãos? Os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir e não perdem tempo? O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Primeiro volume de um livro que está se constituindo num grande sucesso. Primeiro flagelo. Onde é que estão as trombetas aí? Vê aí a página, por favor. E ouvi, vinda do templo, página 93, uma grande voz que dizia aos sete anjos, capítulo 16, ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e ruinosas num golpe perniciosíssimo. Então quem foi atingido aqui? Os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. O que é que eu disse a respeito da marca da besta? Quem vai falar aí? Vamos lá, Elcio. É como o senhor mesmo disse, é a condução, o controle dos pensamentos das criaturas. Essa é a marca da besta. E as mãos vão realizando aquilo que o pensamento manda. Sim, claro. Marca a mão direita, a testa, a fronte. A primeira trombeta, observem aqui a diferença. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foram atirados à terra. Esse sangue tem um significado lá em cima. Que eu desafio vocês a matarem a charada. Eu disse que eu estou na primeira passagem da explicação do Apocalipse para o simples de coração. Quando eu voltar outra vez, a gente vai mais profundamente. Aí vão surgir da segunda, ou terceira, ou quarta, os nomes. Primeiro, o recado moral do Apocalipse. O Apocalipse não é uma loteria. Não é um jogo de azar. Que dia que vai acontecer isso? Que dia que vai acontecer aquilo? Já ensinei como é que vocês podem descobrir. Entrar no dia do Senhor. Em espaço e tempo de Deus. Não espaço e tempo humanos. Foi então queimada. Aí vem um acontecimento na terra. Foi jogado lá de cima. Foram atirados à terra. Quer dizer, ao reino da besta. Que a terra vem sendo o reino da trindade do mal. Até o fim desse ciclo. Como explicava Zarur, alguém não sabe o que seja a trindade do mal, explico. Assim como existe a trindade do bem, Deus, Cristo e o Espírito Santo, existe a trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta. Quem está surpreendido com isso, vai escutando nossa programação, lendo nossos livros, que está bem explicado, é que eu não posso parar agora para voltar atrás sobre um assunto que já discutimos muitas vezes aqui. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O significado aqui são os jovens, mas não está claro. Está embaixo das dobras do Apocalipse. Mas vejam que no flagelo a coisa é claríssima. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo e aos homens portadores da marca da besta. Aos homens! Não aparece mais, como é que se diz assim, veladamente, implicitamente. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e ruinosas num golpe perniciosíssimo. Então agora é pra valer. Agora vamos ao terceiro flagelo. e derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Quer dizer, derramou o sangue da primeira vez na trombeta em cima. Qual o significado? Aqui já derramou. E quando derrama o anjo a taça nos rios e nas fontes das águas, elas se tornam em sangue. Então a coisa está embaixo. Tem que prestar bem atenção a esses pormenores. Vamos voltar à trombeta, à primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Então foram atirados à terra. Foram atirados à terra. As coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Aqui vamos ao terceiro flagelo. E derramou o terceiro anjo a sua taça dos rios. Quer dizer, derramou. Você derrama de cima para baixo, né? Onde é que estão os anjos? Estão no mundo espiritual, conduzindo os destinos dos homens, conforme os homens traçam os seus destinos. Os anjos não deixam o mundo virar uma bagunça. Zaru tinha toda a razão quando afirmava: a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. Agora aqui torna sangue embaixo. Quem é que tem sangue? Homens, animais. Então ouvi o anjo das águas dizendo: meu Deus, há um anjo que dirige as águas. Justo és, Senhor, que és, que eras e que hás de vir, porque tudo julgaste. Quem é esse Senhor que és, que eras e que hás de vir? Quem vai responder aqui? João Paulo, fala aí. Deus. Deus, porque Jesus teve início, Deus não. Porquanto eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Lhes, ou lhes, bem pronunciado, tens dado a beber. São dignos disso. Quer dizer, Deus não prejudica ninguém. Eles vão beber sangue porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Quem derramou o sangue dos santos e dos profetas? O Império Romano. Então são dignos de receber isto. Quer dizer, cada um recebe o que semeia. Colhe o que semeia. Ouvi do altar outro anjo que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros, justos são os teus juízos. Tá vendo como é que o Apocalipse é uma coisa extraordinária? Ele não é instigante, não provoca. Bom, alguém quer dizer mais alguma coisa? Vamos lá, Elcio. Nesse momento que nós participamos da rede, acompanhando as explicações do Apocalipse, o senhor vai colocando alimento nas nossas mentes. Então vamos prestar atenção no professor, que o aluno tem que aprender. Depois a gente vai comentando mais. Amanhã, quem é maior? Amanhã nós vamos, curiosamente, ligar o rádio e querer saber a resposta. Bem, anota isso aí. Quem é o maior? O jurista da Terra? O parlamentar da Terra, por mais esforçados e aplaudíveis que sejam, ou o jurista e parlamentar do universo que é Deus? Então, quem quiser formar uma constituição válida para além do fim dos tempos, tem que conhecer o Evangelho e o Apocalipse do Cristo, porque eles são a luz do mundo. E aqui eu me recordo de um ensinamento do Buda que o meu pai me ensinou quando eu era apenas um menino. No seu leito de morte, ele dizia: para o seu discípulo amado, Ananda. Agora, Ananda, encontra a tua luz. Essa luz de que falava a Buda e que surgiu na terra com o nascimento do Cristo, Jesus, é que um dia iluminará as constituições do mundo. E o Brasil tem muito a ver com isso, porque Jesus o escolheu como coração do mundo e pátria do Evangelho e do Apocalipse sem medo. O Apocalipse não é terror. No Evangelho e no Apocalipse se encontra a luz de Deus, através do Cristo e do Espírito Santo. Mas enquanto nós nos debruçarmos somente sobre os belos exemplos da Grécia, com sua democracia iniciante, portanto restrita, avançada para aqueles tempos, mas restrita para agora, apenas sobre o júri romano, unicamente sobre a reforma que Napoleão fez muitos séculos depois, o Código Civil da França, que influenciou o mundo inteiro, na Constituição norte-americana, no tempo de João sem terra, quando surgiu o parlamento na Inglaterra, desde a Idade Média, no Código de Hammurabi, nós estaremos apenas tangenciando a lei maior que deve dirigir não somente este país, mas o planeta. Evidentemente que falo dos textos sagrados, sem fanatismo religioso, porque falar no amor de Deus para gerar ódios é o maior crime do mundo. Mas os povos vão sofrendo, vão aprendendo e um dia abrirão seus olhos. Evangelho, Apocalipse, não é para ficar preso entre quatro paredes dos respeitabilíssimos templos e igrejas. Não. É para ir para a rua, para a vida doméstica, para o direito, para os governos, os parlamentos, para as forças armadas, todas. Porque isto é a religião da vida. É a fraternidade sem fronteiras, a solidariedade elevada à mais alta potência. É a religião da vida. Porque antes de sermos carne, nós somos espírito. Então a coisa vem de cima para baixo. Inclusive a guerra. Por isso, estamos aqui lutando pela união das duas humanidades. Singularizada no Apocalipse, como a descida da Nova Jerusalém. União das duas humanidades, união da terra com o céu, da criatura com o Criador. Mas sob o signo do amor universal, não do amor conivente com os erros. Você fala em amor, muita gente pensa que é a conivência com que está errado. Não foi isso que ensinou Confúcio, que dizia: pague a bondade com a bondade, mas o mal com a justiça. bem que se aplique esse pensamento de Confúcio à sociedade em que a solidariedade seja a claridade que abrirá todos os caminhos. Porque, afinal, não somos filhos do mal, somos filhos do bem, que é Deus. Deus está presente. E já vem.